em todas as fronteiras. Seja bem-vindo quem vier por bem. Seja bem-vindo quem vier por bem. Aqueles que ficaram toda a parte, todo mundo tem. Em toda a parte, todo mundo tem. Em sonhos de visitar. Traz outro amigo também. Este é o seu Canal 2 da Antena.